A gente faz as atividades lá na subprefeitura, mas a medicação assistida, as consultas, medicação assistida, né? A enfermagem continua aqui, ali na farmácia. Essa é uma proposta. Eu também Pode acho ser, uma o bem conselho viável. gestor pode Tá. lutar por isso, entendeu? É, porque na verdade a Assembleia é soberana sobre o Conselho Gestor, é um grupo executivo que vai atuar perante o mandamento da Assembleia. Então a Assembleia está definindo que é possível reformar o CAPS. Isso tem que ser colocado perante a supervisão da Prefeitura. Vocês concordam, gente, com essa proposta? Quem É concorda, bem levanta a viável, mão. bem viável. Muito bom. Eu concordo com arrumar funcionários para atender aqui mesmo ou lá e arrumar reformista para continuar e ser assim. Só algum casinho que tiver que ir para lá, vai, mas é pouca gente. Então, essa é a terceira proposta. É, tem que arrumar Já ouviram funcionário assim, ó. para medicina Não, e ninguém vai para o reformista. CAPS porque foi mandado, então. Vamos acatar. Tem que, não, tem que ser, a gente tem que exigir isso Segunda também. ordem. Se a gente foi para Vila Romana, então, a gente tá, de certa forma, a gente está abrindo que a gente pode fazer isso. É, A gente tem que decidir isso. verdade. Então, Tem que não vamos, nem. todo mundo vai ficar aqui É isso que aguardando até eu ia falar, sair o avião não no tem dia como falar. Eu 31. acho que não tem, que eu acho que uma das coisas que tem que falar dia 31 para elas é que ninguém vai Ninguém para lá. vai. É isso aí que eu tô Ninguém vai, falando, porque entendeu? Que se a gente aí elas for têm que se lá virar. procurando o Vila Romana, quer dizer que a gente já Exatamente, aceitou concordo. É, proposta. concordo. Quem tem que falar isso são vocês, primeiramente. É muito ruim eu falar isso, mas se eu falar, eu posso ser obrigada a ir. Porque eu sou funcionária da Prefeitura de São Paulo. Eu posso ir para onde eles me mandarem, não é? Mas Mas o nós somos direito à mais. Você vai com as assistência. três aí? Porque só a primeira. O direito à assistência de qualidade é um direito do cidadão. E vocês são cidadãos. Nesse sentido, vocês são seres políticos, entende? Isso é uma política. Eu não vou porque eu tenho direito a ter uma assistência como o CAPES me dá. Entende isso? Sim. Todo Então, mundo isso pode ser entendeu? uma terceira Parece proposta. que é assim. Eu não quero sair daqui, então eu estou usando esses argumentos. Mas na verdade não é isso, É porque o nosso direito. é um direito de vocês e do qual eu assino embaixo. Eu Eu tomo assino embaixo remédio disso. aqui e não quero sair daqui. Então tudo a gente faz aqui. E são Só o muitos, né? exercício que vai fazer lá na Então, não dá subprefeitura. para fazer tudo, porque lá em cima, não sei o que lá, Não, o lá, lá, lá. atendimento Nós seria queremos um prédio organizado, bonito, poder atender a arrumado, que não gente. vai cair em cima da nossa cabeça e nem na cabeça aqui do vizinho, do ano idoso. E nós não queremos que esse serviço seja espalhado por aí. Porque à medida que for espalhado, Não volta também, não. Não volta atrás. Menos funcionário, menos pessoas. Então, essa seria uma terceira proposta de ninguém ir? Oi? Essa seria uma terceira proposta de ninguém Não, sair? seria a primeira, né? A gente não Não, pode ir ninguém. até porque Quais a são senhora as dela três está até propostas? 31. A Essa primeira? seria a primeira. Eu acho que a Ninguém gente sai daqui até o pode dia falar 31 para a gente ter isso. reforma, Olha, para a gente ter a conversa. a Vera vai falar as Porque a três gente, todo mundo propostas. tem encaminhamento, mas até o dia 31 a gente segura isso daí. Olha, até o dia, as propostas. Participação no grupo de trabalho, dia 31, onde todo mundo poderá tomar a palavra. A posse do conselho gestor e a partir daí tomar outras atitudes, né? E a terceira proposta que está se estabelecendo agora é ninguém sair daqui. As pessoas se recusarem a ir para outros serviços. Essas são as propostas que saíram. O que que vocês acham? Perfeito, porque daí Perfeito. a gente tem mais coisas para Perfeito. poder brigar. Não, a gente não quer ir, não vai. Vocês decidem, vocês veem o que podem Mas fazer. aí, Vocês a podem gente. estar falando do dia Então, 31. isso que eu tô falando, a gente segura até o dia 31. Usarem da E no fala. dia Tá 9, vai ter chegando assembleia agora, ó. novamente? A Usarem da posse do fala. conselho não precisa das assinaturas de todo Precisa. mundo? Acho que tem que fazer uma laudazinha. Hoje eu posso, tá. As pessoas. Eu assino e eu copio depois isso aí. Quando... Bom, a próxima dia, assembleia, tá. Toda quinta-feira a gente faz assembleia. Então a próxima vai ser no dia 9, porque a semana que vem é feriado. Uhum. Todo mundo de acordo com isso? Sim. Eu vou passar o livro, eu vou deixar o livro aqui. Todo mundo que está aqui na sala, por favor, assine. Porque foi a posse do conselho gestor, tá bom? Eu vou fazer um cabeçalho, Paulo. Sim. Pode virar a página? Pode, pode. Então, na próxima assembleia, dia 9, a 9 do 12, né? Eu monto na, no dia 9 do 11. Aí eu me perdi nos dias. Dia 31. 9 do 11, que horas, velho? Acho que ele mete. 14 horas. 14 horas? 14 horas. Aqui mesmo? Dia 31, 14 horas. Não, mas no dia 9 é às 11 horas, né? É. Calma aí, então, no dia 9 do 11. Ah, qual que é? Dia 9 é uma quinta. Tá. A assembleia às 11 horas. Dia 31 é uma terça. Tá, essa eu já marquei. Tá? Seria hoje até o. E elas vêm dia 31, velho? Vem. Eu tenho uma consulta com a Nilza lá, mas eu tenho que fazer uma. Então, você que estava aqui na reunião do conselho gestor passada. Estava pensando assim, hoje eu não vou poder ficar, porque está marcado para as 13, né? Eu acho que um pouco é o que saiu daqui, né? Não, eu acho que não há necessidade de uma outra reunião, porque nós já temos agora duas reuniões marcadas. É que na última só estava eu, o Homero e a Márcia. Na última reunião. Acho que a gente já participou dessa, já sabemos. O importante foi que nós... marcamos presença dizendo que o ideal seria fazer a reforma aqui e não precisar despender de fazer um aluguel, uma coisa muito cara, que é um recurso que poderia ser usado melhor. Né? Então, acho que não, e todo mundo se rebelar para outro lugar para esperar que, né? Eles não vão pôr para a gente voltar, gente. Tem depois que a gente for. Eu quero médico para me dar remédio aqui. O subprefeito sugeriu que talvez ele, subprefeito, possa realizar essa reforma. O conselho gestor poderia lutar por isso. Tá. Qual era? Em vez de reformar lá, reforma. Exatamente. É o. Podia haver com ele Carlos, depois. Você pode escrever o nome? Você vai fazer duas salas lá. Porque tudo que eu tô passando aqui, ó. Faz aqui. É, tô passando pro deputado, já tô falando com ele ao mesmo tempo. Peraí. Vamos, agora eu vou anotar o nome dos conselheiros. Homero. Com H. Posso falar? Vou soletrar. G-O, dois T's. D de bola. E-R-G. Gottberg. Homero, o quê? Gottberg Fagundes. É Débora Mortensen. Com seguimento. É, com seguimento. Tem H, né? Mortensen. Mortensen. Paulo. César. O conselho gestor são os dois. Com Z ou com S? O Paulo é o quê? Com Z ou com S? Segmento com S. Segmento de Paulo seria o quê? Administração. Administração. Paulo, o que é Paulo? Desculpa. Paulo César Silva. Maria dos Anjos. Não, é só se você quiser adicionar, depois copiar. Segmento trabalhador que passa a ser titular em função da experiência. Que será indicado outro. Que também fala da aula, que não esteve no posto estar presente os suplentes. De começo é, ninguém sai daqui, todo mundo fica aqui e ninguém vai para onde vocês mandaram. Pronto, até o dia 9. Não, não, então, mas nós aqui, ó. Vamos todos, ó, até o dia 9 ninguém se mexe, ok? Ninguém vai para nenhum lugar. E nós estamos precisando de funcionário e reformista. Aí no dia 9, reforma. Não, reformista, homem que reforma. Ah, entendi. católicos e reformistas para ajudar aqui. É só isso que nós precisamos. E o dinheiro de ser investido no aluguel, investe na reforma. Mas se a gente tem dinheiro de sobra, estão só... Eles têm dinheiro de sobra. É, por que, que não reforma aqui? Eles têm um dinheiro que pode ser usado em reforma, não pensa em alguma reforma aqui, mesmo que seja privado. E aquele salão que ele está alugando lá para nós, eles não estão fazendo nada com aquilo ali. Aquilo ali é de graça. Não está custando um centavo para ele. E isso vai mudar a nossa naturalidade. Nós sempre ficamos nas reformas. Por que agora vai ter que mudar? Isso tudo tem que se falar de duas. Só porque tiraram a placa do Fleury. Mas isso acho que eles não vão nem ouvir. Mas você tem que falar isso. Já passou isso que você falou. Já teve duas reformas aqui, nós não tivemos aqui. É para que pagar aluguel e ficar lá e perder tempo? O negócio é direto. Tem que ser direto. Pode subir no telhado enquanto estiver aqui. Pode subir que não vai prejudicar ninguém. É, isola aquela parte e fica só aqui. Fazer o serviço por etapa. É, isso não é fácil, se atender é outra coisa, né? E atendimento. O atendimento não vai prejudicar, porque o atendimento é. A gente dá já arrastão, muda para cá o medicamento, tem aqui e tem lá. Não recebe aqui, recebe lá. Acabei de falar para ele que a gente está tendo reunião. Manipulação de sala faz. Tira. Tem mais alguém para gente colocar? Tira as cadeiras, tira a mesa, pinta, depois deixa secar, aí depois coloca de volta, aí depois ele começa a outra, tira de lá, pinta. E aí vai indo até pintar tudo e depois reformar o telhado. E o telhado é o primeiro item que eles vão mexer. Já vamos matar essa charada no telhado, que é o mais principal. Está entrando água. As chuvas que deram aí, alagaram lá. Ninguém vai ficar se não tiver. Se eles matarem, acabar o telhado, tirar o vazamento, já pode vir os funcionários deles para ajudar na medicação. Vai entregar a medicação de alto custo. Eu já fiz tanto processo, tanta gente eletropólica. Tem muita gente que recebe medicação de alto custo. Eles têm que pegar na Maria Zélia, para você me dar o endereço que eu vou. Então, tem isso que nós estamos precisando de ajuda. Eu não estou podendo. Eu vou ficar sem remédio. O doutor Sérgio vai embora. Ele falou que no UBS tinha psiquiatra. Fui lá ontem, na 24, não tinha psiquiatra.